Hello, 1162, confirme. Autorizado ITAP, gol 1162, número 3, na aproximação. Azul 4207, chama Petro Recife, frequência 133.25, alterne 125.1. 133.25.1, boa. Boa. Chamei 6200, vista para 4010, o ajuste na 099. 4099, vista para 4010, está livre da velocidade de impacto? Chamei 6200, vista para 4010, está livre da velocidade de impacto? Informa só que vai seguir um arco 190 a 20 milhas da frente. Ok, está livre da 6200. Voo 1162, vista para nível de voo 050. Bravo Papa, ingressado, posição 4, posição 1, no rosário, bom trabalho a todos. Muito bravo, estou paciente, bom dia. Localizadora, azul 4082. Azul 4082, completo na LS, chame a torre 118, decimal 95. 1895, azul 4082. Fechando a linha 200, grossa para 2010, o ajuste na 099, atualizada, na LS, eu que sou irreportabilizado. 2000, atualizada, LS, eu que sou irreportabilizado, 200, chame. Torre Salvador, azul 4082, está na final de 7 milhas. 4082, autorizado pouso, pistão na 0, vento 120 graus, 10 nós. Livre pouso na 10, azul 4082. Com 38, 195, autorizado, Guarulhos, Zeus 190, Piraí, após segue conforme a rota do plano, nível 340, saída da El, Leda, Motiva, decola da pista 10, ataque de decolagem, curva à direita. Astana 5447, controle 120, decimal 8. 340 para Guarulhos, autorizado, nossa rota é perto 10, daí, reto base, perto 44, Pagode. Da El, Leda, Motiva, saída 5447, transponde o controle 108, 3289. Confirmar, a rota para a gente é pode tirar de um bar, ou vai voar pelo terreno 10 até Taubaté. UPZ 10, Piraí, DCT1 bar, UPZ 44, Pagode. É, 3895, correto, chama pronto, posição 17. O número 62, do Santara 2010, o ajuste no 019, informa que vai seguir o Airbus 320 a 19 milhas à sua frente. Qual são? 15 milhas à sua frente. Centro 2000, ajuste no 019, 109 à frente, voo 162. Direito ao Golfo Eco, autorizado. Desde o conselho de viagem para 3.500 pés, o ajuste em Salvador 10019. Quatro zero dois, solo aos 36, direita 1, 2, 1, decimal 1. 2, 1, 1, 1, 2, 4, 0, 2. Solo, Salvador, azul 4, 0, 2, e zona eco. 4082, táxi autorizado Alfa, reporte antes do táxi de Juliette. Alfa, sou Juliette, azul, 4082. Xenai 6200, contrato Xenai S, Xenai Torre, 118, decimal 95. 1895, Xenai 6200. Alô, 1162, autorizado, Xenai S, Xenai S, reporte estabilizado. Xenai 6200, reporte estabilizado, Gol, 1162. Salvador, bom dia, Xenai 6200, estabilizado na 110. Poxa 6200, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 12 nós. Autorizado pouso 10, poxa 6200. Do 4082 autorizado, Juliette, portão 01. Juliette pro 01, azul 4082. Reportando o VTVCE, cadê? Está em conta de usados para 15006, na proa de Paripe, registro Salvador 1019. Extra Rompiaco, para VTVCE, na proa de Paripe. Gol 1162, complete final e assistir a minha torre, 1198, do sinal 9-5. 3-5. Gol 1162, ajuste 9-0-1-9, vento 1-2-0 graus, 1-4-nós, autorizado pouso pista 1-0. Pouso 1-0, gol 1-2. Apenas confirmando a matrícula, é gol 1962 ou gol 1162? 1162. Entendi. Solo Salvador, da American 229, para informar o termo de reboque. Gente, bom dia. Bom dia. Salvador, boa, o TAN 3745, sente da informação pelo 360 Congonhas, 4x4, aparição 612. E 745 autorizado Congonhas, via Tezulu 10 Kudav, após seguir conforme a rota do plano. Nível 360, saída da El, Leda, Motiva. Decola da pista 10 após decolagem, primeira curva direita. Aciona 5454, controle 120.8. Ciente, T3745, autorizado São Paulo Congonhas, nível 360, da El, Lei da Morte, vai para o Zulu 10 Cubano e para o Zulu 6. Transponder 5454, controle Salvador 1208. A 3745, autorizamento correto, chama pronto para o SPEC acionamento. Ciente, T3745. 1955, via. Informação aqui, autorização para o Galeão. Voo 956, autorizado Galeão, roda conforme o plano de voo, nível 360, saída da Elia da Irume, decola da pista 10, após decolagem, primeira curva direita. Aciona 5451, controle 120, decimal 8. 360, nível de voo autorizado, da El, Leda, Irume, curva direita após a decolagem da 10, 5455, transponder, 208, controle, gol 1556. Gol 1556, protegimento correto, chama pronto, portão 9. Bota ali. Salvador, o 1790, autorização restrita. Ciente da fila 04. 790, autorizado Recife, Apesulu 7, nível 370, saída PUCA, transição Caju, decola da pista 10, após a decolagem curva esquerda, aciona 5455, controle 120, decimal 8. Autorizado Recife, nível 370, via Apesulu 7, saída Pucca, transição Caju, decola da 10, curva à esquerda, quadro 25, transponde B08, controle voo, Bona 790. Bona 790, procedimento correto, chama pronto, remoto 12. Então, está na posição 04, gate 04. Sim. Júnior e Mauro. Quem chamou o solo? Mike Eco Juliette, prepara a saída Momo e aguarde a cópia. Alô, Salvador, boa tarde, Golfo, Gol 962, autorizado o táxi Alfa, reporte antes do que você, Juliette. Alfa, Juliette, Gol 962. Romeu, Mike Eco Juliette, pronto, cópia. Mike Eco Juliette, autorizado, Serra November, India Charlie, roda conforme o plano de voo, nível 080. Saída Momo após segue direto conforme a rota do plano. Decola da pista 97 após a decolagem, curva à esquerda. Aciona 5434, controle 120, decimal 8. Mike Eco Juliette, cotejamento está correto, confirme o pátio para o OB. Acionamento táxi, torre no 8, decimal 9, 5, QNH no 0, no 9. Gol 962, Juliette, autorizado, portão 10, assento ao... Devido à obra, ingresse antes da faixa de rolamento no portão 10. Juliette, você já? Renato, eu consigo ver a zona de teste na escuta do controle, ajuste em Salvador 1019. Após Paris, eu vou estrada. Vitor Linda e Júlio. Possibilidade de acender para a 500? Autorizado. Vitor Linda e Júlio. Obrigado. Após Paris, eu vou estrada. Júlio. Gente, prossiga. Aqui é a Vigilete, autorizando o acionamento, reporte para o táxi. O meu Mike Eco Juliette, autorizado o táxi? Reporte na interseção da Bata. Chanel 6255, adiciona a identificação, autorizada a chegada a mar, vista para nível de voo 050. Reajuste no 099. Victor Golf Eco, visual, 107. Victor Golf Eco, chame a torre 118-95. Obrigado. Autorizado, boa tarde, 156, obrigado. No 019, em curta final, reporta na curta final da 17. Passarei na curta. ...895, porção 7 está livre, chama ataque. Tango Vitor Golf Eco, após o pouso, segue para que parte? Para parte 5. Quente. Vitor Golf Eco, desce um no meu pé. Descendo para mil pés, o Victor Golf Eco. Esse hotel Romeu, aguarde em cópia. Passando o Vitor Golf Eco avistado, autorizado por uso pistão no 7. Vento 120 graus, 12 nós. Vitor Golf Eco autorizado, após. Afirmo, Mike Eco Juliette, após a passagem do Alfa 34, autorizado a linha de manter. Cheiro no 7. Autorizado, Mike Eco Jet, autorizado a olhar e manter no centro. Papá Tango Vitor Golf Eco, solas 5-4, libere a direita no papá, estaciona a frequência livre. Zona 156, aguarde pro taxa. Autorizado, sem autorizado o táxi até o ponto de da pistola 0, via parte táxi em Índia, no ponto de espera torno 18, decimal 95, QNH 10 no 9. Voo no 556, seguindo o Airbus Beta, está autorizado o táxi até o ponto de da pistola 0, via parte táxi em Índia, no ponto de espera torno 18, decimal 95, QNH 10 no 9. Segue o Santos, 295, ponto espera, 19. Papá, Juliette Hotel Romeu, pronto, sou cópia. Juliette Hotel Romeu, autorizado, Serra Bravo, Lima, Papá, roda conforme o plano de voo, nível 120, saída Momo, após direto conforme rota do plano. Decola da pista Lot 7, após a decolagem, curva esquerda. Acena 5443, controle 120, decimal 8. Nada, até volta. Boa tarde, Papá Romeu, mais perto Juliette. Papá Romeu, mais perto Juliette, contato radar, mantenha pré até 2000 pés, até os 2000 autorizado direto Momo. Até a porta 2000, mais perto Juliette. Papai Juliette Hotel Romeu. Bom dia, autorizado acionamento, reportado. Papai. 18, decimal 9, 5. 18 com 95, grato. Aquele cordial. Bom dia, Papai Tango Vitorinha Júlia. Papai Tango Vitorinha Juliette. Continue a aproximação. Reporte através de Irmã, ajuste no 019. Ajustado no 019, prosseguindo para o 97, reportado através da RMA. Bom dia, Júlio. Sim, reporte estabilizado. Autorizado até 2000, direto para reportar estabilizado, SR do 0, grado 625. Bom dia, na esquerda agora, na bomba mais, é a Juliette. Mais perto, Juliette, centro, esquerda, na praia de um momo, fui matando o Red Bull 080. Após o gol na retaguarda, o gol na 79, na quarta, pode iniciar o pushback. Gol na 790, afirmo. Após a passagem do mesmo, tá livre, chama táxi. Ok, 790. Pai, Juliette, Romeu, mantenha... Tá que foi, Romeu. Corre, Santos 3895, ponte 0 da 10, pronto. Santos 3895, autorizado, alinhar e o Vitor e Juliette, após o pouso, segue para que pátio? Vai para B. Pela ótica. Gente, voltando o Vitor e Juliette, avistado, autorizado pouso, pista 17, vento 130 graus, 12 nós. Livre 17, em desejo, muito grato. Na 3895, autorizado decolar, pistão a zero, vento 130 graus, 119. Livre decolagem, pistão a 0, 3895. 5566.010, pronto. 556, autorizado. Alinhar e manter pista no zero. Alinhar e manter 1-0, 556. Papá Romeu Mike Eco GS, confirma para usar para o destino? 317, cara. 790 para o táxi com 132 a bordo, alternando o Maceió, 3 horas e 22 minutos. 6. E saindo até a ponte espera da pista no 0, quando lá torre no 8, decimal 95, QNH 10, 19. Direita Índia, ponto de espera da 10, chama a torre 1895, QNH 10, 19, igual a 1790. Recuperado, uma rota 389. Rota Papai, Juliette, até Romeu, autorizado a alinhar e manter. Cabeceira 17. Papatango, Vitor, Índia e Juliette. Solas 01, autorizado backtrack, reporte livrando na ótica. Autorizado Ilhéus, Golf 677, nível 180. Saída coral. Decola da pista 10, faz a decolagem curva direita. Aciona 5467, controle 120, decimal 8. Alvo 4463, correto, chama pronto. Mike, Juliette, Romeu, mantenha-se em condições de lugar de 510 do QNH 10119. 1019, alocado 0115, BR324, Prona, Rota da Macaxi, Mike, Juliette, Romeu. Gente, Mike, Juliette, Romeu, mantenha o cruzamento entre Duna e Cima, tem um R2 em aproximação da pista 90. Gente, o R2 em aproximação, sem interferir na sua escuta permanente, Mike, Juliette, Romeu. Voa 790, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, voa 790. Gente, estaciona na frequência livre, Juliette. De 56, decolada de 03, chama o controle 120, decimal 8. 209, obrigado. Controle. Já está o meu livre sequenciamento, número 2 para decolagem. Tá bom, filho. Confirma? Aliás, você não quiser? Afirmo, no 790, computando manobras. Sim, sim, mantém, não quiser computando manobras, computando manobras. Aproximação, apenas estava um helicóptero à sua esquerda, 3 milhas, mantendo no máximo 500 pés com rumo sul. Frente do helicóptero, graças pela informação, está visual com a zero. O Xanemé 3, 5 milhas, chama a torre, corrigindo, o Xanemé 2, 5, 5, completo de aproximação, chama a torre no 8, decimal 9, 5. Corrente 295, obrigado, até volta. O Xanemé 356, deixa para 2006, autorizado ao final do procedimento LS3, reporte estabilizado no localizador. O senhor reportará no localizador, 6356. É o Leda Irumi, decola da pista 90 após a decolagem, primeira curva à direita, transponder 5463, controle 120, decimal 8. 05, submetendo o nível de voo 1005. Mike Eco Juliette, estimado de pouso permanece no 1-5? Está na ponte número 8, Xadense, 6213. Oceano 62, 13, correto, chama pronta. Chama. Papatango, uísque, papai uniforme? Papatango, uísque, papai uniforme? A chegada do setor norte para Salvador é a Belf. Tem a carta da chegada da Belf? Boa 790, decolada 05, chame o controle 120 do sinal 8. 208, boa tarde. Que papai uniforme, plano de avião no 505. Desça para nível de voo 085, foi direto à rotatória. Boa tarde, voo 790, Fuca cruzando 1600. 1790, contato radar decolagem, suba para nível de voo 370, via saída PUCA. 370, via PUCA do 1790. 3895, direto por Vávia. Direto por Vávia, tá? 3895, graças. Ela é 355, fala tráfego, a expulsão de 12 horas, 10 milhas de Rumo Sul, mantendo no máximo 500 pés. É um helicóptero, mas aí preferindo a sua aproximação. Confirmando para a minha 356, Serita? Afirmativo, o chamado é 356. Mike Juliette Romeu, informo Alfa 318, a sua posição de 1 hora, 9 milhas, com rumo nordeste. Você para a final da pistão na zero. A gente vai ter o Romeu, segue o procedimento de saída, normal? Não há necessidade de agilizar. A Lua 55 copiou o controle com esquerda para o ano 70. Isso é 211, obrigado. Boa tarde, voo no 864 para Maceió no 5. Boa tarde, cruzando 220 para 1150. Com 3296, autorizando a chegada a Mari, desce para nível de voo 050, que negar na 098. 050 na 098. Decolar 207, chame o controle 120-8. Obrigada pela colaboração. 208, Rabel. É 3 na escuta? Papapapa, Juliette Romeu, contato radar em decolagem, mantenha a prota 2.000 pés até a curva esquerda, na saída Momo. 2.000, depois curva esquerda, Rodel. Rodel, 3.296, pode voar direto de TAP? Afirmativo, prossiga. 1864, autorizado Maceió, via Pesulo 17, nível 350. Saída PUCA, transição Caju, decola da pista no zero após a decolagem, curva à esquerda. Transponder 5477, controle 120, décima 8. Pode autorizado 350, Pesulo 17, PUCA, transição Caju, curva à esquerda, transponder 5477, controle 1208, gol no 864. Chame o centro, Recife, frequência no 33-25, alterna no 25-1. 33-25-1, alterna, 1-5-5-6. Plan 3895, chame o centro, Recife, frequência no 33-25, alterna no 25-1. Chama agora Recife, 1-3-3-25, 2-5-1, alternado, plan 3895, graças a uma boa tarde. Do lado para o problema, você sobrevou na presente, Mike, já tinha um ponto. 3 metros de Jatomeu. Do lado para o Romeu, cruzando 2.000, cruzando a esquerda presente. 3 metros de Romeu. Estabilizado, IHS, 3.56. Chama 3.56, chama 3.98, decimal 9.5. 2.95. Xalema 356, autorizado pouso, pistão na zero, vento 1 a 40 graus, 1 a 2 nós. Livre pouso. De fazer o bloqueio de Salvador, autoriza Momo direto do Leste Romeu. Oi, Momo, Juliette, Hotel Romeu, suba para nível de voo 120 sem restrições. 120, Momo Romeu. Quantidade Juliette, ou 6255? Câmara 255, Juliette, portão 4. Ingresso, portão 4, ingresso. Juliette, Hotel Romeu, informa para ligar para o destino. Ideal do destino vai ser 290, se autorizar tem condições. Mantenha a prova de mão, Juliette, Hotel Romeu. Mantenha, Romeu. Xalema 356, solas 1-3, direita 1-2, indo da Simão. Até a posição agora, né? Tá, mandando. Negar no 018. Tá, meu Mike Eco Juliette, 44 milhas noroeste do Alto Salvador, serviço radar encerrado, mantenha-se em condições visuais, divide o voo 05, e para serviço de fala com alerta, chame o Centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Mike Eco Juliette, secundária 125, decimal 45. Sam, 3296, separa 2006. Autorizado a final do procedimento Electric 3, reporte estabilizado no localizador. 3296 para 2000, estamos estabilizados em Electric 3. Para 3296. Escalamento. Aguarde, boa noite, minha paz. Aguarda. Siga. Se você já sabe a história da nave, o que ele falou. Posso fazer a autoriza pelo destino, por Juliette da Romeu? Negativo, Juliette da Romeu, a aeronave de aproximação desse setor. Romeu. Separar a tarde, Juliette da Romeu, quando possível, somos seus chamados de pouso. 1796, Romeu. Cuidado no 796. Pequeno desvio à esquerda devido à informação. O uísque que veio negativo no modo do seu transponder. Negativo, não recebo nenhuma apresentação no radar. Então, eu não consigo a proa que irá fazer desvio, quantas milhas? A proa 310 por 20 milhas. Pode. Está no fone do setor 1.500 pés, reporte visual para o campo. informação em curso de Lima, West Bracon. Leste Hotel Romeo, voo direto destino restrito no nível de voo 1110. 1110, Romeo, direto destino. Continuando, direto para Romeo restrito no 1110. Leste Hotel Romeo, restrito nível 100, direto destino. Sapatango, uísque, que uso você quiser. Negativo ainda, eu acho que tudo lá. O ano 962, desce até 4.000 pés. 4.962. Salvador, Papa, Papa Uniforme, Mike Uniforme, informação Lima. Papa, Papa Uniforme, Mike Uniforme, FM identificação e direto a mão, desce até nível de voo 120. Direto a mão, pressiona para 120, Uniforme, Mike Uniforme. Para o táxi da 345, 162 a bordo, 3 horas e 30, alterna 01. 3745, seguindo o Boeing da Gua até o ponto de espera, quando lá 1895, o ajuste 1098. 1098, seguindo o Boeing da Gua, ponto de espera, torre 1895, 3745, obrigado, boa semana. Estacionamento, janela 62103, 08. Aguarde, acionamento 1213. Aguarde, acionamento 1213. Voo 2067, passo a corda. Escuta 2067. Por curva esquerda, curva 120, limite, é o que demais, 1140 do timbre. 7, esquerda, 120, 120, que demais, que demais. Correto, 2067, tinha para pushback acionamento. Chamando. Chamando. Chamando. Chamando. Chamando. Chamando. Chamando. Chamando. Chamando. Chamando. Chamando. Chamando. Chamando. Chamando. Chamando. Chamando. Autorizado pouso, pista no zero, vento 130 graus, 1-1 nós, QNH no 0, no 8. Eu repouso, 0-0-1-6. Eu falo mais uniforme, desce até 4.000 pés. Se falar de comunicações, ao cruzar o nível de voo 100, faça uma navegação direto para o TOC. Para 4.000, falo de comunicação, reabro a TOC de contato. Uniforme mais uniforme, informe o tráfego, essa posição de 1 hora, 35 milhas, rumo ao noroeste. Cruzando nível de voo 1.06, subida para 1.20. Sente uniforme. Papapapá, Juliette Hotel Romeo, informa tráfego. A sua posição de 1 hora, 30 milhas, rumo ao sudeste, cruzando nível de voo 1.06, subida para 4.10. Sente, Romeo. Uniforme Mike Uniforme, voando para 130. Voando para 130, uniforme Mike Uniforme. Whisky, papai uniforme, desça para 1.10. 1962, falha tráfego, as posições de 2 horas e 17 milhas, mantendo no máximo 500 pés. É o helicóptero, não era interferir na sua aproximação, 1962. Pista para 2 mil autorizado ao final do procedimento LSX3, após ser estabilizado no localizador. Ok, 2 mil, de forma localizadora. Azul 4463 está aguardando o trem aí, ok? Aquela? O azul 4463 está só aguardando o trem livrar. Presidente, o 4463. Lima, Atena 0, boa noite, 64. O 4463 mantém a posição aguardando nova autorização para o Chile. Ok. No solo 25, libere direita, solo 121, décima 1. Direita 211, tá? 32, 3 táxi autorizado até o ponto de espera da pista 1-0 via pátio 1 e táxi indo. Próximo ao ponto de espera 2-1 no 8, 6, 9, 5. Altímetro no 0, no 8. 0 no 8, só para estar no ponto de espera da pista 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, no 0-8. Já não via, pode ir lá em TAP, por gentileza? Papa Tango Whisky, Papa Uniforme, prossiga. Ah, se aproximando da rotatória mais 2 minutos. Tá passando agora 2 minutos, tirando para meu pé, Whisky, Papa Uniforme. Whisky, Papa Uniforme, reporte vertical da rotatória. Caramba, Papa Uniforme. Mais 2 minutos. Ok. Volta para Romeu, confirma o nível que irá manter. Ok, mantém 1-2-0. Volta para Romeu, cheque de altimetria, apresenta 1-2-4 de nível. Vai, portanto. Trouxe a mudança saindo 2230 com a Lima para a descida, bom dia. Aparelho 2230, desce para nível de voo 140, que é na 0-8. Para 140, 2230. Controle Salvador, boa tarde, voo 1864, Puca, cruza 1400. 1864, contato radar e decolagem, suba para nível de voo 3.